the martial arts masterpiece. Sights and sounds like never before. Não me lembro se algum dia eu tive o controle pleno sobre a inspiração que me visita e marca presença no meu terreno. Eu acredito que recebo, que emano é uma troca, uma eterna politicagem que fazemos a toda hora. Nesse momento a mente viaja pra lugares inusitados. Eu me tornei um voluntário na profissão do rimado cantado. As estrofes vão tomando peso e forma. Eu sigo a risca, a regra primordial que me permite dar a volta. Todas as vezes em que me senti derrotado pela força maior do acaso que sempre tenta me ver por baixo. Confesso que ele consegue, mas sei que dura poucos minutos. Só basta eu sintonizar, escolher um dos milhares de assuntos que estão voando por aí. Eu preciso dissertar e mostrar a minha opinião sobre o que todos estão a falar. De calma muitas vezes, mas é assim que mantém a identidade que me foi dada no momento exato que assumi o peso da verdade. No momento em que decidi levar pra frente o que eu pensava e novamente assumi a responsa por fazer a minha vontade. Sempre assim o mundo castiga quem vive de forma livre, mas a recompensa vale a pena pelos momentos que consideramos tristes. O fracasso existe, mas é só pra quem desistir e deixar de lado o sonho enorme que era capaz de te fazer feliz. Escolha as letras que combinadas entram na sua mente, faz estrago, te coloca no meu pelotão, te transformando em um soldado. Vai!